mais amada do Brasil. Revolucionário, audacioso e colossal animal marajoara, numa linguagem totalmente impactante. Isto é revolução. Alô, Bragança! Olha a revolução chegando! Revolução. Preparem suas emoções porque o show vai começar! Esse é o Cowboy, DJ Fábio, o F10 do Pará! Agora mais experiente, mais corajoso e pronto para dominar o animal! Ele chega fazendo a ruaça nos campos marajoara! Então aperta o play F10, manda ver! Vamos lá, Cowboy Fábio, arrepia e manda ver! Desse jeito, desse clima. Obrigado, toda a galera do Ciclone. Valeu mesmo, toda a galera do Ciclone aí. E é dessa forma que a gente vai apresentando o novo Búfalo do Marajó. A revolução chegou aí, Bragança. Revolução. Já estamos na área. A revolução. Do geral aí, sargento! 3, 2, 1, vai, vai, vai! O animal arrepiando! Valeu, Cristinho! Fala que se pode, meu parceiro Fábio Braga também, toda a galera aí do Ciclone! Fora, fora, arrepiando! A revolução. E aí? Quem é que tá solteiro no City Park? Põe a mãozinha pra cima! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! O animal arrepiando geral pra você! Quem é do Corinthians, põe a mãozinha pra cima! Quem é do Flamengo, põe tudo pro alto! Calma aí, bichão! Agora! Revolução. Obrigado a toda a galera que já se faz presente com a gente aqui no City Park hoje em Bragança, recebendo o novo Búfalo do Marajó. Agora é Búfalo. Meu parceiro Daniel está aqui com a gente, abraço pra você. O Daniel estava com a gente lá em Cuiará e hoje ele está na sua casa. Valeu, garoto! Bora, Titio Kleber! Tá no bichão, tá no bichão! Búfalo do Marajó. Tá batizado já, viu, Sampaio? E aí? Um abraço pro Lucas Lanche, que está aqui presente com a gente. Valeu, Lucas! Tá na área! A gente vai arrepiando geral desse clima, desse jeito. Galera, vai chegando junto com a gente. E o animal tá só começando! E aí? Se tiver mulher solteira, põe a mãozinha pra cima! Suas mulheres solteiras, vai! A revolução! Bora pra cima, meu búfalo! Essa é pai d'égua! Vai, tico, vai, vai, tico, vai, vai, tico, vai, vai. Olha o que ela disse! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Vai com ele! Din, din, din, pode dar em cima o de mim. O F10. Ciúme, tá com ciúme, pega na mão. Tá com ciúme! Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão! O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. E o quê? Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta. Vê se não fica. Olha o sinalzinho, tá aqui com a gente! Um abraço pra você, sinalzinho, valeu! Meu favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito. Calma que me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Em cima de mim não pode. Pra cima, pra cima, pra cima, vai! DJ Fábio. Búfalo. Búfalo. Búfalo. Essas malandras. O búfalo do Marajó. Que só quebrar. Só quebrar, só quer e só quer. Quebrar, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Olha o problema, tio Cleber. Malandra, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral. E agora? Vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. A revolução! Senta aqui, senta aqui, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malas. Vai, arrepiando! Agora! Mas agora! Agora! Bora, meu parceiro Beto, tá aqui com a gente, um abraço! E aí? Quero uma briga em cima da outra. Vai! Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. O nosso amigo Felipe Catabundo está aqui com a gente. Um abraço pra você também. Paulo do Golfe! Só escondidinho aí, né, mano? Família Persilândia, um abraço pra vocês também, valeu! Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas. Vai com elas, vai com elas, vai com elas. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Então? Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Um abraço pro Rodrigo Rezende. Isso aqui é o lado do nosso grande empresário, o Cleber do Virizal. Toda a galera, tá no Búfalo! Revolução! Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima! Quem é que não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha pra cima! Joga pra cima! Olha aí, garoto! Guajarada, todo mundo junto. Pra me perdoar, meu amor, porque essa apenas começou. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremer até o chão. E agora? Na batida vai. dois, garoto! Os amigos da Farra, meu parceiro Raio, Tiririca e a Nailma aqui com a gente, um abraço! O Nenê da Geleira e o Júnior do Frango, parceiros nossos de longas datas. Um abraço a você, valeu Nenê, valeu Júnior! Vamos nos gaiados aqui com a gente. O Carlinhos Gaiado, o Alan Gleis Vieiro, o Marquinho Alô Gabi Santos. A revolução. Tá certo? Bora, Gleisinho, que hoje nós somos Manicê mais uma vez. Essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso que quando aqui uma vez. Vai que vai que vai que vem que vem que vem que vem. Vai que quando tentando. Quicando, sentando, jogando a bunda, tentando. Olha, Júnior, te vira hoje, viu? É o pique. Vai que vai que vai que vai que vem que vem. Búfalo. Vai que vai quicando. Búfalo. Vai tentando. Vem que vai quicando. Jogando a bunda. Vai quicando. É o parceiro! Um Simbalzinho, um abraço pra ti também, garoto! Já espere que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome saca. É só pra ir aquecendo! Daqui a pouquinho tem pressão total. Envolvimento diferente, eu enfim não a você. Você tá e vou quicar e vou descendo de uma vez. DJ Fábio. DJ Fábio. E a chiclete naturalmente vai ficar. Dali, dali, dali. Tu senta, senta, senta e quico devagar. Senta, senta, senta, senta. Senta e quico devagar. Senta, senta, senta, senta, senta e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. Tu vai descer e vai. A subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. A quicar e rebolar. E aê, DJ, escama só de peixe. Uau! Agora, garoto! Agora é o Búfalo. É o nosso animal arrepiando no City Park Bragança. Bragança! Tá o lançamento da revolução. Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem tá solteiro foi pra cima! Cedezão especial pra você! Opa! Produtora TI Mídias. Porque você não sabe o sentido de amar. Eba! O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Obrigado, meu grande amigo Jefferson do Ciclone. Um abraço pra você, Jefferson. Os caras que realmente têm moral e tem muita moral com a gente. Como eu sempre digo, né, Caius? Moral pra quem dá moral pra gente. E esse eu tiro o chapéu. E falando em chapéu, né? Presente dele. Que no lugar do coração da princesinha não existia. Tá tudo bem? Você tá me ensinando mesmo sem saber. Sincero, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é que nunca meteu um chifre? Põe a mãozinha pra cima. E quem é que já levou um chifre? Põe pra cima aí. Isso aqui é falso amor. Meu lado fica aqui imaginando, mas como pode cair nessa farsa de. Quem tá solteiro canta bem alto. E o quê? Vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Bora, neném da geleira, tá com a gente! Me segura! E agora? Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Larga de vestir a nossa. Só sexo! Sério, sério. Libera aí o 24 pra gente, tá bom? Coração, já não aguento, só falta emoção. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E agora? Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei. Agora! Já tô chapado. Qual é a tua? Quem me fala? Chapado ainda não! Olhar. Bora, Cleber! O Aldaí apagou a luz. Agora, vai! Eu te agarrei, novinha, pode parar. Eu te peguei, novinha, pode parar. Yeah. Eu te beijei, novinha. Ó, novinha! Novinha! Novinha! Novinha! Eu te agarrei, novinha, pode parar. Eu te beijei, novinha, pode parar. Te conquistei, novinha. Novinha, novinha. É dessa forma que a gente vai chegando hoje aqui em Bragança, no City Park, ao lado do Ciclone, pra fazermos o lançamento do novo Búfalo. Agora é Búfalo. Vem na rua dela com meu carro rebaixado, no som do porta-malas. É o Celta rebaixado! Lembrado, e logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei já pra sair. Eu, e ela aceitou o convite e foi pra farra. Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro e do nada sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela... Ô, mulher! Eu... Tá roxeda. E ela? Tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Como é que ela tá? Tá roxeda. Tô nem vendo. Pode crer, você merece. Um abraço pra gatíssima Paula. Alô, Paulo, um beijão pra você. Coração que é vagabundo. Vagabundo, vagabundo, de mulher mais bandida. É o animal arrepiando em Bragança! O Búfalo do Marajó. E quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, joga pra cima, pra cima, pra cima! Mais uma vez, vai! E aí, Santorini? Tudo detonando! Agora! Do jeito que você gosta! Para meu parceiro Cuiarana, tá aqui com a gente! Bora no Flamenguinho! Bora arrepiando geral, DJ Fábio! Oh! pai sendo dá um grito. E quem é que no ano que vem vai ver o Bragantino na Copa do Brasil? Põe a mãozinha pra cima. Pra cima, cima. Joga a mãozinha pra cima. 3, 2, 1, valendo. Bora pra cima! A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho se encantou. Alô, Melri! Vem e brota aqui na base. Bora fazer! Sacanagem, sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem, vem, vem! Vem e brota aqui na base. Bora fazer! Desse jeito, garoto. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Olha o boca de pelo, Iago. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Primeiro a gente bota ela. Bota do sabe, né? Quem aqui não tem hora pra chegar em casa, deixa a mãozinha pra cima, pra cima. Deixa pra cima, deixa pra cima. Os gaiados, o Carlinho, o Alan, o Gleice Pinheiro, o Marquinho, o Gabi Santos, um abraço! Falou, titio! Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, eu? Me custa tanto. Bora, meu parceiro Costelina, também tá de boa! Valeu, Costelina! O assessor do Titio Cleve hoje! Se tu ainda me ama. Bora, meu parceiro Antônio dos Copos. Tá de bola, Antônio. Pega o vermelho daquele aí, bicho. Aquela cor, aquela cor lá. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma! Só mais uma chance. Só mais uma chance. Já foi. Eu só te peço. Só mais. Só mais. Só mais uma. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Ao vivo! O F10. Oh, meu amor, faço tudo. Tudo, tudo. Eu faço tudo pra te ter. O Neném da Geleira, um abraço pra você, tá aqui com a gente. Bora, meu parceiro Júnior! Antes da... Todo mundo, garoto! Tudo. Tinho, o Alex Pop, meu parceiro Fábio Braga aqui, todo mundo ao lado esquerdo. Não, hoje ao lado direito. Acho que hoje sai essa vinheta, Cleitinho, deixa comigo. Teu menino apaixonado. Quem sabe canta bem alto. Vou apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. E aí? Esse moço tem que ficar. Esse é vida, esse é pra casa. É. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Família FDA aqui com a gente. O menor do corre, o louro, o peixe, o Jerimu. Um abraço a você. Alô, Carajibo. Os irmãos, Umbra Eterna Égua. Bora arrepiando, geral. Au, au, au. Johnny Sumer, aí da Daça Show do Taxi, um abraço pra você, o Matheus e a galera de Augusto Correia, em peso no Búfalo, da todo mundo! Evolução. Bora, meu animal, vai! Vai! Do teu beijo bate a saudade, um desespero não dá mais. Como é que é? Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Cleitinho, cara, né? Até meio-dia, vai! Quando você foi, eu fiquei tão mal. O Neymar do Táxi e toda a tropa Hi-Fi aqui na Revolução. Assim não nos me enxerga. Thiago Cebolinha, Rita, o parceiro Carla aqui com a gente. E ela conheceu o novo! O Búfalo. Olha, olha! Felipe Catapulta tá presente, valeu! Cadê o Paulo do Golfe? Ainda não chegou, né? Você gosta? Essa é a do F10, Cleitinho! O F10 do Búfalo do Marajó. Bora, Rodrigo Rezende, ao lado do Clube do Birizá! Você fica tanto tempo imaginando nós dois, e não cumpre sua promessa. Você tá onde? É, eu tô aqui no Búfalo só pra te ver. Sempre. E não vai mais fugir, porque eu sei que me deseja. Olha o que ela disse, tio Club! Eu vou ser tua princesa, hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. DJ Fábio. Eu vou ser tua princesa, hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu tô dizendo. E agora? Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero ser. E acelerado. Daqui a pouco. Fazendo amor com você. Vindo. É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você perco a razão. Eu quero enlouquecer. Você falou com você. Vai pra cima! Mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Um abraço pro Wesley, o bebê, o Márcio Pan, o Alô, o Narre, o Revolução. Os amigos da farra, vai, Jiririca, alô, Nailma. Eu te falei! 3, 2, 1, já! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe essa tapinha, dá-lhe essa tapinha. E dá-lhe essa tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha! Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Ei, DJ Fábio! E agora? Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar. Já estamos aqui arrepiando. Toma. Toma sua pieza. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. É desse jeito. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando. Começou! É o baile do Búfalo. Eita! O Búfalo. Ah, Búfalo! Um abraço, Baby do Lafajado, show da ação. Isso aqui com a gente, falando do Baby. O meu grande amigo Baby, direto de Marituba. Alô, Gilzinho! Ronaldo, Ivanildo, Mauro, nosso parceiro Dieguinho e toda a galera do Alto Paraíso aqui com a gente. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Ui, partiu que o Búfalo me espera. Fui, partiu que o Búfalo me espera. Alô, Bel, DJ Morgan. As molecas já estão na. Elas! As molecas já estão na. Estão toda essa fita, vai! Agora! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Búfalo, ainda pegava teus amigos. Ô, desgraçada! Pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Lá vai, lá vai! Pro Renato, RBC está aqui com a gente. O Breno da City, do EV. E aí, Rodrigo? Tá do ladinho. Ao lado direito. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo tocou. Tinha que me dar uma forra hoje, né? Pudesse mudar, que viria me amar. Como é que é? Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. O jogo virou. vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e sou. Daqui a pouquinho tem o Búfalo do Marajó. Lá no quilômetro 29 do Tauádio, Clacláte, Clacláte, Clacláte. Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Misturando, misturando, misturando. Valendo, valendo. Vai no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho. Vai no passinho, no passinho, no passinho. Gira tudo! Estremece, Bragança! Bora, meu parceiro Chico, lá do Hotel Milênio! Revolução. Uma atrás da outra. Next level visual shit. Um abraço pra toda a galera do Transporte São Paulo, aqui de Bragança, estão aqui presentes com a gente. Um abraço pra vocês, valeu! Lá vem o hino chegando! Meu amigo Alan, o Thiago, olha o calor, está aqui com a gente, o Cebolinha. Vale, meu parceiro Rocha, um abraço pra ti! Desse jeitinho! Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. E agora? Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece. Só quem tá solteiro vai cantar bem alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Quem sabe canta, vai! É o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Isso! Quando o errante Búfalo entender que o meu amor é só pra você. Olha o animal! É o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Essa é a parada da mistura. Funk com batidão. Mas um dia termina. Quem é sincero, joga as duas mãozinhas pra cima que eu quero ver. Quem é que vai curtir até de manhã? Põe a mãozinha pra cima. E a galera... Joga a mãozinha, faz o chifrinho. Eu já tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber? Revolução. Falo do Marajó. Ela tá. 3, 2, 1, vem! No badalaço ela bebê. Toda sensual ela me envolve. Mais menores, vai! Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Meu parceiro Zé Ruindo. O Ivanil do lado Flamenguinho, falando no Flamenguinho. Em setembro tem o Búfalo. Lá no Flamenguinho. Eu estou de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Vou chamando ela e ficou no vento, foi que misturar. Lá vai mais outro. Se tiver mulher sincera, põe a mãozinha pra cima. Se tiver mulher solteira, levanta aí! E agora? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não, não! Não se entregar. Então. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Esse olhar! Sincero, canta bem alto! Bem alto, vai! Que eu tô! E eu! Abraço pra você, alô, pã! Aqui! E deixa o Ninho Lima, o Johnny Summer, a taça show do táxi. O Adeus, Guarani Augusto Correio, peço. Olha meu parceiro Matheus, tá aqui! E um tremendo vacilão. Júnior da Friborgo já está no sistema. Alô, Júnior! Cadê o Robinho? Já tá aí? Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Friborgo, vou sinal agora. E a marca que veste o Gigesso Búfalo do Marajó. Eu amo sério, não brincadeirinha. Contrato tá assinado e tudo, hein, Júlio? Bora, vai! Vou tirar o pé dessa relação. Então tira! Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. Tira. Relação. Pensei que me amavas mais na rede. Isso, amigos da farra! Tiririca e Anailma! Treme! Catucadão. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Ela diz que me ama, mas sei que não. Alugação pro Viciador, Mauro e Cerveja, aqui na mesa, do meu parceiro Rezende e do nosso parceiro empresário Cleber. Pediu, não tem mais gente. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá, não tem porquê. Os dois dias, aqui com a gente, pode crer. Porque ninguém é de fé. Não. Bora lá que se pop, garoto! Não vai mudar nada. Ele tá por trás aí? Ah, meu! Olha o tio Chico lá do Hotel Milênio, tá ali também. Vamos parar de brincar. Só saque show, libera 24 aí, tá bom? Alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Cassiano! Nossa história chegou ao fim. Como é que é? Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Fala, meu parceiro, bola de fogo! Fogo! O homem que manda e desmanda no comércio! Oh, oh. Esse é de vocês, garoto! Oh, oh. Bora! Estou apaixonada nesse moço e esse namoro. Estou mesmo sério. Deixa eu mandar um grande abraço! Meu parceiro Cuiarani e o Daniel do Cafezal! Isso aqui com a gente! Bora, Juninho do Frango! Um abraço pra ti! Tá de bom! da geleira, tá lá! DJ Cleitinho do Pará, meu parceiro. Pra que querer destruir? Eu sei, eu tiro o chapéu. Além de tudo, é amigo particular. Falarei, se envenenarei, se incomodarei. Tô de cotovelo. Como é que é? Um abraço pro Mano Mix, União dos Vingadores do Gelo. Agora sou KDC. Olha, Fabinho. Opa! Rafael Cassiano tá no meio do povão. Cadê você, Cassiano? Beleza, Fábio, sucesso total, realmente. O City Park já lotado de ponta a ponta. E a revolução hoje, lançamento do novo Búfalo aqui em Bragança. Búfalo e Impacto de Ciclone. Tô aqui com meu parceiro DJ Alex Pop, o cara que realmente comanda aqui a área, comanda a região, junto com o Cleitinho. Alex, como é que tá aí, papai? O bagulho tá doido, não tá hoje, meu irmão? Hoje, meu irmão, hoje, meu irmão, hoje, meu irmão, meu irmão. Dudu Rafael, parabéns mais uma vez aí. A família Búfalo do Marajó, a Revolução e Bocinal, tá de parabéns aí. Com muito carinho, Fábio. Manda simplesmente as melhores aqui do lado, o grande parceiro Chico da Teu Milene, Leitinho Pará. E segue sem dúvida alguma o show da Revolução, garoto! Tocando de tudo! Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Verdade! Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. DJ Fábio. Você é gostosa, se você sobe e desce na festa. Se você tá virando tequila, não me interessa. E ela disse! Sabe por quê? Eu não te... E o F10? Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te largo. Por quê? Você faz gostoso. Vinda, põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Vai me beijar, pede eu faço. Bora dançar do jeito que você gosta! Vai, safadão! Vai, safadão! Alexandre CD! O animal arrepiando! City Park Bragança, bolsa, bolsa! Eu te amo, muita gente sabe. Eu já dei prova em forma de buquê. Jogadores do gelo com a gente! Valeu! E aí, Matheus! Tranquilo? Só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Tio Klebs na fé. Lado Mirizão, abraço pra ti. E lá não me interessa. Esse carrega no peito. Agora é muito falou. Você faz gostoso, ainda põe leite. O Matheus de humildade, os magnatas. Porque alô, Juninho! Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. E aí? Sabe por quê? Eu não te largo. DJ Fábio. Faz gostoso, ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. Safadeza. Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto. E o quê? Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto. Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando. É pra checar meu filho! Agora! Eu tô casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Eu sou casado. E... o problema é que eu sou baladeiro. Quando eu saio eu falo que... mas hoje eu tô solteiro. Eu falo a criança no bolso. E desligo o meu celular. Falo que toda casa. Wesley Brito, Binho, Rafinha, o Marcelo desse é que me joga bonito. Não liga que é pra não incomodar. Aí namorando solteiro. Por mim não me viu, eu tenho estado civil. Tô casado, namorando solteiro. Olha, cadê o Patrick, não veio? Se pergunta por mim não me viu, tenho três estado civil. Tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim não me viu, tenho três estado civil. Tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim não me viu. Sabe se viu. Sucesso, meu amigo Thierry. Participação, safadão. Tô casado, namorando, solteiro. Meu patrão Jorge Luiz, vou safadinho. Ele se traiu, eu gosto da fuleiragem. Lá no forró! Como é que é? Ui. E daqui a pouquinho tem o Búfalo do Marajó. Quilômetro 29, Santo Antônio do Tauá. Dia 15 de setembro no Flamenguinho. Quer aprender uma dança que é bom demais? Bora ser ruim. Com a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando o som do batidão toca poder. Ui. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai, vai, vai. Olha, Sampaio, já vi aqui, viu? Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, família Persilândia, valeu! Largar a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai, vai, vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Meu amigo Ivanildo do Palmeirinha, um abraço pra você, Ivanildo, tá aqui com a gente. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Subiu, subiu, desceu, vai, e vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai! A marca que veste os DJs do Bull falou! Alô pra mim, chegou o Totozinho. Alô pra mim, chegou o Totozinho. Alô pra mim, chegou o gostosinho. Agora é com você, F10. Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Limoeiro do Norte, meu Ceará. A turma de Valença. City Park recebendo a Revolução. Então, foi o meu pai que me quis assim. Desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora. Bora, Marília. Cadê o cabeludo? Como filho do doutor. Grande cabeludo, já está por ali. Um abraço pra você. Esse amigo particular do DJ Fábio. DJ Fábio. Raparigueirinho. A minha fama agora aumentou. Sou conhecido como filho de doutor. Aonde eu chego é assédio noite e dia. No meio da putaria, o doutorzinho estourou. Todo arrumado, só com a stop do meu lado. Playboyzinho, a fama da onde eu chego tem alô. É no forró! Alô, Miguel! Alô pra mim! Chegou! Miguelzinho, só funciona no irmão. Chegou o doutorzinho. Alô pra mim! Chegou vida boa. Sou conhecido como filho de papaizinho. Alô pra mim! Chegou o doutorzinho. Alô pra mim! Chegou o doutorzinho. Chegou o doutorzinho. GRCD de Patos, cadê tu, GR? Cleide Center Dente, alô, Betinho CDs. É pra você dançando! Flex CDs. O bebê, o macho, pã! Aqui na Revolução, todo mundo! Agora é Búfalo, a Revolução! Que toquinho, hein? Decreto liberado pra ela. Pra ela, pra ela! Que foi abandonada. Coitado do cara. Coitado dele. Coitado do cara que largou. Agora aguenta ela. E aí? E essa amiga dela, coitado do cara. Coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Você tá lembrando que já teve ex. Tá me ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Bora dançar forró, Bragança! Bragança! Quem não te vira soltar, o problema é se ela gostar. Toda galera do Ciclone, ninguém vai conseguir. Fazendo parte desse grande show junto com a gente hoje. Ela um abraço gosta. Pra vocês! Paredão bebeu, desceu o bombom. Na batida do paredão bebeu, desceu o bombom. Na batida do paredão bebeu, desceu o bombom. Na batida do paredão. Pra esse CD ficar pai d'égua! Bora dançar sim! Banda 007. E aí? Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde Titio. Ela errou. E aí? Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é... Você vai dançando com o Aladinho. Mijador com mijador. Quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase, é tipo ir de... Paulo do Golfe, já firme e forte no sistema com a gente. Um abraço pra ti, Paulo. Luciana e a Marília ali só passando pano. Tá decorando a casa dele. Olha aí. Ele não vai deixar descer. Hoje é uma minha outra dele. Será, Vix? Se Deus fez voltar de você. Alô, Didá. Tá decorando a casa. Beijão pra ti, minha linda. Ele não vai deixar descer. Será, Fábio? É uma minha outra dele. Cadê o Tony, rapaz? Cadê esse cara? Aí, DJ Fábio. DJ Fábio, ele está de volta. Olha, pensando bem, cara. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, que se paga. É só influenciada. É com o Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.